paixão. Lucas Fernandes, o príncipe do Arrocha, vem assim. E o telefone para contato é 719-9360-4675. 99990-9144. Interbrasil Produções. Que pena que acabou, não deu certo o nosso relacionamento. Em minhas lembranças ficou, em meus sentimentos. Que pena que acabou, não deu certo o nosso relacionamento. Em minhas lembranças ficou, em meus sentimentos. Vai ficar, eu sei, em minhas lembranças. Vou chorar, talvez, e afogar essa tristeza. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar que sem ela é um castigo. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar que sem ela é um castigo. Site oficial do Arrocha. E pena que acabou, não deu certo o nosso relacionamento. Em minhas lembranças ficou, em meus sentimentos. E pena que acabou, não deu certo o nosso relacionamento. Em minhas lembranças ficou, em meus sentimentos. E vai ficar, eu sei, em minhas lembranças. Vou chorar, talvez, e afogar essa tristeza. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar que sem ela é um castigo. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar. Me lembro tudo aquilo que falava, que no meu coração você morava. Agora eu sinto que tudo acabou, acabou. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar que sem ela é um castigo. Se for pra chorar, eu choro pra esquecer o que ela fez comigo. E se eu beber, eu bebo pra lembrar que sem ela é um castigo. Um castigo.